Decolado, Arboruno. Sob o mesmo nosso radar na decolagem, tu parou 100, cumprir a restrição superior da carga. O Xenem é 2-1-2, escuta. Entrei em contato com a Infraero e a mesma disse que ia resolver a situação. Aguarda só um minuto. Ok, aguardando. E fique atento ao balizador. Se por um acaso o senhor ver alguma viatura, algum sinalizador chamando para alguma posição, pode prosseguir. Ok, estamos aguardando, está vindo uma viatura. Fui para o controle, pastor, no meia. Negativo. Mantenha 3 mil pés, aguardando subida. O pastor no meia, o perfil da saída Arbo 1. Para ingresso no pátio 3, mantenha antes da entrada do pátio 3. Matheus, mantenha na posição aqui. Oxanel 62 no 2, 2 Lima posição. 2 Lima vai ser a posição. Afirmo, após o baqueamento da aeronave da Oxané, ingressa, a sua posição será 3-1-1000. Gente, vai ficar atento ao baqueamento do aeronave e prossegue para a posição 3-1-1000, na estação Uf, Tango Bravo, autorizado a prosseguir, fique atento à aeronave da Azul, vai parquear na 3-1-1000. Certo. Estabilizado, Azul 2534. Azul 2534, torre, 1-1-8, decimal 9-5. 1-1-8, 9-5, prato. E Salvador, boa noite, Azul 2534, final da 1-0. Azul 2534, é postar. Confirme, tu deixa 3-4? Pode ser aviso 3-3-6-2. Confirmado, reporta no 372? Sim. O direto é a revisão 368, descendo para 4 mil pés, com ajuste no 015. 368, confere. Afirmativo, tem a revisão 368, descendo 3152. 2713, reduce speed, 2009, number 3, purple. Number 3, purple, reduce 2009, Tranquilla, 2713. Estaria 3224 autorizado direto do ITAP. Direto ITAP, obrigado. 2713, Vector 4 Space, Sunny Rising, heading 230, limit is localized correction. It's radio 280 of Salvador Vila. Vectors heading 230 by right, and our limit communication fail, radio 280 from Salvador 2713. Para o 050, passaria. 050, passaria. Então, 3152, na turma navegação, vou na flor do 366, ainda mantendo 4 no pé. Vai manter o 368, tá? Então, 3152, desce para 2500 pés, o ajuste no 015, reporta a revisão 366. Trabalhei, tá? 3152. Qual é a previsão de autorizar o pedido do parceiro no meio? Presente, tubo para uma serpente. Cada um no 00, pastor, um no meio. 534, solo de 23, solo 209. 209, 2534. 368, and the 10,500 feet. Clear to Navy Report, Serra Vita 366. 366. Turn left to 66 and please turn again altitude. Fly Sierra Vista 368. 368 and altitude. É o 050. Até o 050. E a pode estar para o 366? Firmo. Obrigado. Passou já o 3, tá 3 milhas do 372, tá 3152. Tá 3152, torre 1895. 3915, por aí. Salvador, boa noite, está 3152, está 2 milhas do 372, já baixar travado. Autorizado pouso, pistão 0, vento 120 graus, 10 mais. Tira posição 3-0, sem vontade. Vai necessitar de acionamento aqui na posição, João. A coordenação já com o seu contrário. Gente, reporte para pushback. Reportará para pushback. Azul, 273, fly, heavy, Sierra Vida 366, you start the pass. Passing, I'll inform. Autorizado, chame táxi. Para táxi, 4959. Mustango Bravo, confirma, já, tá, já parqueou? Só um minutinho. Para São Gonçalo, autorizado, Sierra Bravo, Sierra Golf, via Pezulo 10, nível de voo 370, saída Pucca, transição Zipar, decola pista 10, primeira curva à esquerda, código transponder 5013, controle Salvador, frequência 120, decimal 80. Eu ativo com o 1098 autorizado para São Gonçalo do Amarante, ele com 370 de roupa de voo, com a pista 90. Levanta a pista 90, curva à esquerda, puxa e passa. 1208 ao controle, 5013 é o transporte, ele contou com o 1098. Não havia o cotejamento correto, chame pronto, pushback acionamento. Gol, gol, Tango Bravo, informa o time do rebote, boa noite, obrigado. Seja. 224, desça para 4.000 pés, o ajuste no 0.95, inicie redução para 1.709, informa que vai seguir um Alfa Tango 72 a 8 milhas à sua frente, 1.40 de grau de pico. 3152, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, informaria antes da Juliette, 3152. Azul, Sierra Vito, 366, Azul 273. Azul 2713, completion final, call power, frequency 118.995. 18.955. Passaredo 2224, desça para 2500 pés, o ajuste no 095, autorizado a final R9, reporte estabilizado. Estaremos estabilizados, 2224. Azul 2713. 2713, reporta visual para o campo. Já está visual. 2713, autorizado pouso, pista no 0, vento 130 graus, 09. Entendi, 130 com 9. Sim. Ok. Clima 060, 3 horas em Salvador. Confirme, senhor. Autoriza o ataque até o ponto esperado ao 90, via Pátio Índia, torre Salvador no noite desse 95. Ajuste do altímetro no 0 no 5, azul 4959. Autorizado via Pátio Índia até o ponto esperado, ponto esperador em 1895, 4959. Saredo estabilizando, com 170 nós. A Saredo 2224, reduza para aproximação, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 118 a 95, grato. 3152, ciente, visual com ATR da Azul, saindo do Paz 3. Afirmo. Após aeronave, Graça Juliette, portão 02. Após a TR da Azul, vai pro portão 02, 3152. Salvador, Passaredo 2224. Passaredo 2224, continua a aproximação, informarei pista livre ao número 2. 2224. Passou 16, controle? Passou 16, 48 milhas oeste de Salvador, serviço radar encerrado. Para informação de voo e alerta, chame o centro Recife. Frequência 128, decimal 8, alterne 126, decimal 0. 7, no 3, solo 3, 5, direita, solo 2, 1, 9. 1, 2, 1, 9, de banda direita, azul 2, 7, no 3. Azul 2, 5, 1, 2, Airbus 330, on stand 1, 1. Portugal 02, confirming Portugal 2512, wait just 1 minute for radio clearance. 2512, Azul 27, no 3, autorizado Alfa, Kilo 43, 4 Lima. Alfa, Kilo 43, 4 Lima, 273. 27 no 3, fique atento ao balizador, talvez a posição mude. Ok, tem que ficar atento ao 273. Portugal 2512, right, copy. Atenção, reposto 2512. Portugal 2512, clear from Salvador, to Lima, Papá, Papatango. Paia, Brazulu 44, then Mike, Sierra, Sierra. Then upper November 866. Then Magno position, Mike Alpha Golf November Oscar position. Then upper November 866 again. Then Decon position, Delta Echo Kilo Oscar November. Then S filed. Flight level 370 on Momo departure. Then D-loop transition, Delta India Lima Uniform Bravo transition. The squawk code is 5014 and departure Salvador control frequency 120.80. Uniform November 866 Magnum, Uniform November 866 Decon, flight level 370. I understood Momo transition, it's not the best. Squawk 5014, frequency 1206. Momo departure, Mike Oscar departure, then D-loop transition. Delta India Lima Uniform Bravo transition. The score code is 5014 and departure Salvador frequency 120.80. Momo departure with the D-loop transition 5014 squawk 120.80. Azul 27 no 3, agora é 4 Romeo a posição. Passeira 2224, ingressa quilo para 5 Lima, fica atento à aeronave da Azul. Portugal 2512, read back correct, call me for pushback and start on gate number 11, paper number 1. Okay, Portugal 6258, se tiver condições, autorizado Serra Vida 366. Solo em Salvador, boa noite, Azul 4959, decola mil pés na saída Coral, subindo no 40. Azul 4959, boa noite, contato radar via saída Coral, sua para nível de voo 1940. Só mantendo 40 na Coral, Azul 4959. Chanel 6258, desça para 2500 pais. O ajuste no 0195, autorizada a final RNAV e reporte utilizado. 2500 pés, ajuste no 0195, permanece estabilizado, 6258. Azul 6908, acione a identificação, vou direto Serra Vitor 366, desça para 4000 pés, o ajuste no 0195. Salvador, voo 1354. 1354, a copa 2159. Opa. Salvador, voo 1354, boa noite. Autorização Arcaju. Autorizado se abrir a Alfa Romeo via Golf 677, nível 230. Saída Pucca, Jamo, direto Aracaju. Decola da pistão no zero, curva esquerda, código 5097, controle Salvador 120, decimal 80. 230 Aracaju, 5097, 108 é o controle, decola Pucca Aracaju, Pucca Jamo Aracaju, conforme o voo 1354-07. O voo no 354, cotejamento correto, chame pronto 07. Ah, obrigado. Bono 098, autorizado 09, chame o táxi. Então, 3398, aciona identificação via chegada a Mares, desça até o nível de voo 180. 972, adicione identificação. Voa direto Serra Vitor 366, desça para nível de voo 050. Oceanair 6258, desça até o nível de voo 060. Oceanair 6258, iniciou o procedimento no 366. Oceanair 6258, com site final RNAVE, chame a torre. Frequência 118, decimal 95. 1895, Oceanair 6258, boa noite. Boa. Torre Salvador, boa noite. Oceanair 6258, passou o Serra Vitor 366. Oceanair 6258, confirma o Zelka. É, confirma a informação? Tá visual branco, Oceanair 6258? É o visual, o R9, o 6258. Oceanair 6258, autorizado pouso, pista no 0, Netuno, 30 graus, 07. Autorizado pouso, 6258. Rapidão. 3398, autorizado Serra Vitor 366, e redução para 2309. Redução 2309, plano 1266, 4062, acione identificação, autorizar a chegada à mar e desça até o nível de voo 070. Alô, Salvador, sou 9098, está com 80 a bordo, 3 horas e 20, autonomia, antena marcial, bravado. Confirma 180 a bordo? Negativo, 080. 080 a bordo, confirma autonomia alternativa? 3 horas e 20 de autonomia, alterna Mateo. Ciente, autorizado o táxi até o ponto de espera da 1-0, torre Salvador no 8, décimo 95, o ajuste do altímetro 1-0, 1-5, gol 1-0-9-8. Alternativo, Limitax, via baixo, Índia, 195, 4-0, 1-0-1-5, agitado, gol 1-0-9-8, obrigado, boa noite. Essa para nível de voo 050. Tem aeronave de pushback acionamento? Uno 354. Uno 354, aguarde aeronave da Gol passando a retaguarda, só um minuto. É. Tango, Golf, Tango Bravo na escuta? Na escuta, senhor. Autorizado o início do cheque. Eu vou ver se eu consigo receber na 12115. Certo. É, eu recebo a sua aeronave na proa 050, o azul 6908. Retorno estabilizado. 258, solo 56, direita solo 219. Direita 219, 258, boa noite. Recebemos o Welch. Ok, obrigado, senhor. Muito obrigado. Bom trabalho. Salvador, boa noite, Chanel 6258. Você. Livrou a pista no zero, está em... Na... Alfa, reporte antes da Juliette, 6258. Alfa, antes da Juliette, 6258. Boa no 354, autorizado para tiver acionamento, chama o táxi. Ele vai chamar o táxi, boa no 354. Boa. Azul 4062, Rui na proa do Serra Vitor 366, desça para nível de voo 060. 060 na proa do 366, Azul, Rádio Vermelho. Chané, 628, ingresso Juliette, pontão 612. Juliette para o portão 612, 6258. 098, contato radar, via saída PUCA, suba para nível de voo 370. Saída PUCA, 370, autorizado 098. O Chanel 6074, estão em identificação, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 070. Gol 1972, efetuando desvio. Oi, seu. 10, cruz direita, sai na dúvida da Coral. Gol 677, Raíra. 5570, transponder do controle Salvador em 120, decimal 8. Sete, cotejamento correto, chame pronto, puxa acionamento. Para o curso, por gentileza, poderiam coordenar a saída coral nossa, certo? Aguarda só um minuto, vou coordenar com o controle. Uno 31, 3 horas em Salvador, autorizado o táxi até o ponto de espera da 1-0, estou em Salvador no noite decimal 95, ajuste no 0 no 5, fica atento ao Airbus aí da. Fica atento ao Airbus da Oxanec, parqueou no 612. Avisão, Airbus. Táxi lá de 8295, 1-3-5-4. 3891 na guarda. Azul 6908, complete final R-Nave, chame a torre. Frequência 118 decimal 95. Boa no 972, desça para 2500 pés, inicie redução para 1909, autorizada final RNAS, repasse estabilizado. Reduzindo, repasse estabilizado. Tan 3398, desça para 4.000 pés. O ajuste no 095. 1015, 4.000 pés, 3398. Protegimento correto. Passaria 2228, chame pronto, parte 3. Oceana é 6074, desça até o nível de voo 060. Salvador Azul 6098, estabilizado. 891 autorizado, Serra Vitor 367. Direto 367, 354. 54, bom dia. Próximo ponto de espera, pronto. 1354, bom dia, mantém ponto de espera agora. Venha, pode estar. Salvador, Azul 6908, estabilizado. Confirmando Azul 6908, estimando o toio? Já é a terceira vez. Gente, estava tendo um som bem baixo, inteligível, Azul 6908. Autorizado pouso, pista no 0, vento 120 graus, 089. Gente, livre de pouso. Ou 1972, complete final RNAV, chame a torre, frequência 118, decimal 95. Bom dia, bom trabalho. Bom dia. TAM 3398, desça para 2500 pés, inicie redução para 1909, autorizada, final RNAV, reportabilizado. 2500 para reduzir, senhora. 3398, para reportar estabilizada RNAV 10. Ou 1098, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 45. Alterne 126, decimal 85. 2545, alterna 2685, 1098. Azul 4062, desça para 4.000 pés. O ajuste 1095. 4.095, azul 4062. Oceané 6074, voo Serra Vista 366, desça para nível de voo 050. Azul 6908, solo 05, direita solo, 21, decimal 9. 219. No 972, autorizado pouso, pista no 0, vento 120 graus, 079. Repósito. Alfa, forte antes da Juliette. Alfa, Santa Juliette. Confirmando Alfa, Kilo, parte 3. Fique atento ao balizador. Alfa, Kilo, parte 3. TAM 3398, complete final RNAV, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 95, boa. Azul 4062, desça para 2500 pés, o ajuste no 095, autorizada final RNAV, responsabilizado. Descendo 2500, ajuste 105, responsabilizado. Final RNAV, Azul 4062. Oxané 6074, desça para 4000 pés. 4000 pés, Oxané 6074. TAM 3891, desça para nível de voo 050. Portugal 2512, clear to start the pushback, and call me for taxi. Solo 972, o 972 Alfa é a corte antes da Juliette. Alfa, recuperando antes da Juliette. Para 2009. 2009, reduzindo 2774. Autorizado, pouso, pista no zero, vento 1 no 0 graus, 089. Livre pouso no 0, tá? 3, 398. Pode confirmar o vento? Passeio 2228, aguarde. Sul 4062, complete final RNAV, chame torre, frequência 118, decimal 95. Completando RNAV, 1895, Azul 4062, volante. Boa. Oxané 6074, desça para 2500 pés, o ajuste no 095, autorizado, final RNAV, responsabilizado. 2500 pés, autorizado, final RNAV, Oxané 6074, responsabilizado. Então, 3891, desça para 4000 pés. 6074, existe redução para 1709, já está estabilizado. Salvador, bom dia, voo 1228, descendo ao nível 150. Voo 1228, aciona identificação, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 050. 050. Zero, direita, solo, 12 decimal, 9. Direita, 12 9, uma boa, 3, 3, 8. Fala, tomador, apresenta a velocidade e informa a certeza. Tanto 3, 3, 9, 8, alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 3, 3, 9, 8, tá. Azul 4062. O solo Franco 3198. Prossigo. Na entrada da táxi, o 3198 visualizou aparentemente um animal morto. Né? Gente, qual táxi? Táxi Eco? Afirmativo, né? Se nós tivemos aqui a Eco. Confirma, está próxima à pista ou próxima taxiway, dentro da taxiway, próxima alfa? Está na pista, cara. Na pista? Exato. Entendi. Dado final da terra. 3891, após o Serra Vida 367, foi o Serra Vida 366. Desça para 2500 pés, o ajuste no 014, autorizado, afinal R9, reportabilizar. Após o 367, voo 366, desce para 2500, autorizado R9, desça mais utilizado, só 3891. Z-6074, reporta. Chame o controle, dá presente no 2018. Confirme o controle, 208, estabilidade sinal na 0. Afirmo, dá presente, chame 6074. 208, 2084. 3074. 40 no POB, 120 na autonomia, alterna Salvador. Na torre de Salvador, e para eu chamar o senhor novamente, senhora. Oxenéia 6074, a torre acaba de nos informar que possui animal morto na pista. Mantenha a proa, suba para 4 mil pés. O ajuste no 014, aguarde evaporação. Gente, então vai manter a proa subindo para 4 mil pés, Oxenéia 6074. Só 3891 pode fazer espera então sobre o 367? Então, 3891 na firma. Faça espera no Serra Vida 367, tem condições de manter o 050? Pode fazer 4000? Não, tudo bem. Só vem para o 050, 3891. Gente, grata, então 3891. Faça espera no Serra Vida 367 devido ao animal morto na pista. Gente, curva pela direita? Pela direita. Ok, 3891. Voo 1228, inicie redução para 2209, informo que se praticava devido ao animal na pista. Quem é que está iniciando redução? Todos têm revisão na pista. Está praticável, 3, 4.